pudesse me ouvir, se o mundo inteiro pudesse me ouvir. Eu falo nesse pequeno espaço e não é fácil obter um bom resultado. Eu não sei se isso vai chegar aonde quero, mas espero que chegue em algum lugar. Sejam iguais aos meus, nos aproxime mais e mais de Deus.